tiene igual. Thank you. porque todas las tienen igual. podia fazer toda a cena agora. excelente ao posto. No seu caso, não sabe de barulho deu. Você vai ficar pegando essa papota na tubulosa, vai vazão de vídeo. Eu tenho 3 minutos para trabalhar no meu, para ganhar no meu, aí eu vou bater o nosso, já fiz isso. Vai trabalhar no passador. No seu caso, vamos fazer aqui. O maior acidente que ele é. Vamos fazer isso. Thank you. ali, vai fazer toda a cena agora. Thank you. Marcelo agora. Thank you. vai fazer toda a cena agora. Thank you. vou fazer toda a cena agora. Thank you. Jardão escolheu fazer toda a cena agora. Thank you. Thank you. eu fazer toda a cena agora. Thank you.